lado Salvador, Porto Seguro, nível de voo 320, Upper Whisk 50, decolagem pista 22, curva esquerda, Gole Eval DCT Porto Seguro. Controle 11935, aciona 5424 Gol 1777. 1777, correto, portão 04, reporte pronto para o push, entra na meta. 77. Romeo Whiskey Bravo Whiskey, clear to cross runway 1735 at Park Starhanger, wind request. Thank you, have a great. Estado, check-trem. Positivo, trem mais travado, 6740 da WebChat. Objeto 6740 avistado, pouso autorizado, pista 28, centro de 19069. Vivo em pouso, grato. 1407 para o Rio de Janeiro, nível 380, confirme o portão 08. Afirmativo, 08, senhor. Minuto a cópia, azul 4107. Só escuta, o senhor tem a saída prevista, por gentileza? Quanto tempo vai ficar nessa área aí? Estimando mais uns 52 minutos, após quando retornar para a saída, né? Chegada EPIT, desça ao 040, alfa, alfa, delta. Chegada EPIT, desça ao 040, alfa, delta. Do Rio de Janeiro, nível 380, via Upper Whisky 50. Recola da pista 28, curva à esquerda, subida Gole, é Val após direto Eudes. Frequência do controle 119.35, transponder 5435. Centralizado, Samsung 380 pela Upper Whisky 50. Decola 28 com a esquerda, Gole Vault, depois direto Eudes. 1935, controla 5435, transponder azul 4107. Azul 4107, correto, ponto 08, reporte pronto para o push, entra na meta. Chamará, 4107. controle Salvador, Papa Tango, Vitor Juliette, posição Paripe, ingressa no Interlagos, toda rotatória, tá visual com campo, Alfa Vitor Juliette. Gente, ingresse no Interlagos, informe na rotatória. Rotatória, Alfa Vitor Juliette. 746, Solas 46, livre esquerda e chame 12, zona 19. Libra na esquerda, 19, grava também a 740. Solo, boa tarde, bom dia, Webjet 6740, livro. Webjet 6740, autorizado táxi via cruzamento da Alfa, Kilo, pátio 3, aposto para o ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, portará para o pátio principal. Bom dia, Azul 4060, identifique, desça ao nível 050, chegada CARI. Identificou 050, CARI. Galeão 360, já autorizado, aguarde cópia. Escuta para a porta 360, para o táxi Salvador, 3895, tem 97 a bordo, 3:45, alterna Galeão. 3895, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de esfera da 28, quando lá torre 118, décima meia dúzia, bom voo. Leve Juliette Alfa, pronto. 18.6, grato 1 dia. Salvador, Alfa Vitor Juliette, tá na proa da rotatória, próximo, tá totalmente visual com o campo, assim que possível, comunicação com a torre, 18.6. Decolou da pista 28 com curva esquerda, subida gole, Eval após direto crate. Frequência do controle 1.19.35, transponder 5.4.3.2. Galeão 360, 1.4, 1.8, esquerda, gole, Eval, depois direto crate, controle 1.19.35, 4.3.2, transponder 1.9.1. Afirmo 5432, porta 02, reporte pronto para o push e acionamento, TAN 3191. 432, reportará, TAN 3191. Para ingresso no pátio, Webjet 6740. Webjet 6740 mantém a posição na saída do pátio 3, o portão previsto é o 04, ainda se encontra ocupado. Não tem mais nenhum disponível, não, senhor. O 60 pode completar com a aeronave, senhor, chegado? E no sistema aqui tem o portão 04 e está ocupado pela aeronave da Goiânia. Zul 4060, está autorizado o aeronave. Desça para 040. 040, autorizado a aeronave, Azul 4060. Confirmo. Pelo visto, o 4 vai engatar novamente na aeronave. Pela coordenação nossa, foi agora indicado o gate número 5. Afirma, infraero acabou de ligar aqui para a torre e coordenou o gate 05. Está autorizado o ingresso no pátio principal, Webjet 6740. Salvador, Lombardo do Juliette, tá no final de 3, beleza, vamos ver. Aproximação, o Vitor Juliette, tráfico na nova estado, quanto na aproximação? Na aproximação, Lombardo Juliette. Jovem Juliette avistado, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 240 graus, 05 nós. Pouso autorizado, Lombardo Juliette. Bom dia, 3895, espera 028, tá pronto. Autorizada nem a manter, cabeceira 28, tá 3895. Nem manter na 28, 3895. Graus com 8 nós. Decolagem autorizada da 28, 3, 8, 9. Juliette, solo 55, backtrack autorizado, táxi à pista, agilizando, reporte pista livre. Salve, Juliette, solo aos 55, backtrack autorizado, táxi à pista, reporte no 7 livre, se abata. Backtrack autorizado, reporta livre o Alfa Victor. Alfa Tango Bravo, vai ser Foxtrot. Siga. Tá vindo um aeródromo, senhor. Se possível, vá direto final de 3 milhas, down no 7. Negativo. Mantenha a proa da rotatória. O senhor já não fez o corredor direito. Mantenha a proa da rotatória para transferência de comunicações. Eu estou mantendo a prova da rotatória aqui, eu tinha autorizado direto na rotatória lá atrás, lá no Veracruz. Não, autorizei corredores, reportar na rotatória, reportar. 3191, prossiga para o solo. Autorizado, portão 02, reporte táxi, são 3191. Portaram para o táxi, são 3191. 3895, está sob vigilância radar, subo 380. Bom dia, frequência livre estacionar. Checo, prossiga para o sol. Solicita autorização para o aero levantamento, conforme o plano passado. O sinal de sol fora é o 1535 para o Max do Lejeco. Confirme o horário do plano? 1535 é para o Lejeco. Siga até Limatango. Sistema Ozono 530, Eco do LSF. Afirmo, 5 minutos fora. Afirmo, 5 minutos antes, Eco. Azul 4107, portão 8 para posicionamento. Autorizado, reporte táxi, Azul 4107. Ciente, é uma parte, 4107 Azul. Bravo, aqui tem Foxtrot, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 1862, Bravo, aqui tem Fox, grato. Hotel Limatão, controle. Oi, Salvador, Capatango Bravo, aqui no Foxtrot, na rotatória, visão parola. Capatão Bravo, aqui no Foxtrot. Autorreto para o final da 97, após o final de 3 milhas, então um traço na aproximação da 28, é um Embraer 190 da Azul. Reporte com visual. A gente vai chegar no final da 97, 3 milhas, chama, já está visual com o aeródromo, está passando na final da 28, no final vai ser próximo. Sim, tem reporte em 3 milhas da 97, o Bravo é que você foi extrato. Mostrará 3 milhas da 97, tá? Você tá. Está visual com o azul na 28, na final 28? Professor, poderia confirmar a posição? Acabou de passar o externo, o Axel da aeronave da Azul. Sim. Condição de prosseguir com o número 2 para pouso? Está aproximadamente a 5 milhas para pouso na 28, a aeronave da Azul. Acima, tio, nós estamos atingindo agora 4 milhas, vai reduzir o para o Axel Fox. Entendi. Torre Azul 4060, bom dia. Azul 4060, bom dia. Fistado, cheque trem, pouso autorizado, cabeça era 28, vento 230 graus, 08 nós. Informo o tráfego. Na aproximação na pista auxiliar, 17, aproximadamente 3 milhas para o pouso. Não interfere na sua aproximação. Ciente, 4060. Delta 3191, no seu Beta 96, alterna Campinas, 3 horas e 37 minutos no ambiente. Então 3191, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá, torre 118, decimal meia dúzia. Direita Índia e Alfa, quando for um ponto pronto no ponto de espera da 28, torre 286, 3191. Para o táxi azul 4107, está com 86 a bordo, 3 horas e meia e alterna Campinas. 02 para pouso, o Axel Foxtrot com a aproximação. E agora as instruções para o pouso. Fátio, tá se enquadrando com o número 2, aguardando a liberação. Fátio, Juliette, Alfa, ponto espera 28, 18,5 quanto ponto, seguindo com o número 2, azul 4107, obrigado, bom dia. Bom dia. Foxtrot, pouso autorizado, cabeceira 17, vento de 230 graus, 04 nós. Pouso autorizado no 7, Brava, que Fox. Quadro 60, solo 04, livre esquerda, e ao ingressar na primeira esquerda, chama solo 121, décimo 9. Ingresso primeira esquerda, chama solo 1219, azul 40, 60. Salvador, boa tarde, azul 4060. E aqui no Pat 3. Quilo Pat 3, azul 4060. Foxtrot, solo 05. Realizado backtrack, táxi de pista até a bata, frequência livre estacionar. Salvador, bom dia, tá? 3206 com informação Quebec. 3206, identifique, desça ao 050, chegada Cari. Aqui é o 050, chegada Cari, tá? 3206. Controle de controle confirmado, pode efetuar o RNAV da 28? Ativo. Obrigado. Confirmamos 3206, descida ao nível 150. 050. Ah, 050, obrigado. Alô, Salvador, teria a posição prevista para azul 460. Portão 09. Portão 09, grato. Azul 4060. Torre Salvador, tá 3191, no ponto de espera 28, pronto. Autorizado alinhar e decolar, PX28, vento 230 graus, 079, tá 3191. Venear e decolar, pista 28, tá 3191. Seguiu 2000, Alfa Delta. Fui na Prodilama, informe na final do procedimento. Prodilama, informe na final, Alfa Delta. frequência livre estacionar. Bom dia. Estou andando a escada rotatória, Otário Matango. Aguarde transferência, Otário Matango. Otário Matango. Chame torre, 118, meia dúzia, Hotel Lima Tango. 118, meia dúzia, Hotel Lima Tango. Torre Salvador, é o Papa Tango, Hotel Lima Tango? Papa Tango, Hotel Lima Tango, tá ao norte, correto? Afirmativo, senhor, tá na vertical da rotatória. A intenção de pouso é no Papo 3, Hotel Lima Tango. Esse Hotel Lima Tango, confirme a altitude que mantém. 500 pés da VL, senhor. O 391 é decolado agora, o 08, controle 199, decimal 35, bom voo. 199-35-3, 191. O Hotel Lima Tango, reporte na perna contra o vento da 28, o Hotel Lima Tango, e aguarde para cruzamento da 28, mantenha 500 pés. Hotel Lima Tango na perna contra o vento da 28, reportará, enfim, aguardará para a autorização de cruzamento, Hotel Lima Tango. Salvador, boa tarde, JTA 319, execução do mole, Levão, cruzamento 2100 pés. 360, você é sob vigilância, 3191. 360, tá 3191, possibilidade que ela dá presente já voar direto, CRAT? Luna Pro de Eval. Eval, graças, 3191. Alfa Delta, visual, interceptado final da 28. Chame torre, 1 no 8, decimal 62, Alfa, Alfa Delta. Muito bem, obrigado, bom dia. 290, estacionamento. Sente, 290 para Natal, aguarde distante, cópia, aguarde estacionamento. 4624. 4624, aguardando. Delta, final da 28, baixado travado. Alfa Delta, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1-0-1-4. Delta.